95.5. O dia todo. Morada. Café com Pimenta, sua melhor opção em salgados, bolos e doces em São Sebastião. Agora também servindo prato feito. Todos os dias uma opção diferente pra você. Café com Pimenta, experimente a irresistível torta Banoffee artesanal. Café com Pimenta, em São Sebastião, no Shopping Pierotti, atrás da Caixa Econômica Federal. Delivery pelo fone WhatsApp 2101-8444. 2101-8444. Mil Vale Multimarcas. A Mil Vale vende mais. A Mil Vale paga mais. A Mil Vale aprova muito mais. Uma das lojas que mais cresce no Vale, agora em Caraguá. Carros novos e seminovos de todas as marcas e modelos. Antes de comprar ou trocar o seu carro, conheça a Mil Vale Litoral. A Mil Vale Litoral já está atendendo. Conheça a loja na rua José Poloni 35. E o do Ouro, bem no começo da cidade. Próxima polícia rodoviária. Mil Vale Multimarcas. A loja que é muito mais. 95.5. Olha ela toda poderosa. Chegou a liquidação de produtos femininos Nice Calçados com até 50% de desconto. É hora de você renovar seus calçados e arrasar por aí pagando pouco e podendo parcelar em até 10 vezes sem juros. Corre pra Nice Calçados e confira. Siga nossas redes sociais e saiba das novidades. Conheça também nossas promoções no site nicecalçados.com.br. Nice Calçados, a moda passo a passo com você. Olá, ouvintes, eu sou o Vitor Fatioli, apresentador da VTV. O nosso jornalismo tá ainda mais perto de você, né? Daqui de casa, do Litoral Norte, eu conto as principais notícias da região. Porque aqui é a casa da informação, casa do futebol, do Primeiro Impacto, da Eliana, é a sua casa. De segunda a sexta, às 11h15 da manhã, eu te espero no VTV da gente. E às 7h15 da noite, você fica muito bem informado no Jornal da VTV. VTV SBT, presente em todos os momentos, sempre com você. Não muda de sintonia. Morada. Pensou em carnes, você já sabe. Casa de Carnes Dois Irmãos, o melhor preço. Tem atendimento também na Casa de Carnes Dois Irmãos. Toda qualidade, mais variedade, tudo pra churrasco, tem mais opção na Casa de Carnes Dois Irmãos. Carnes fresquinhas e selecionadas, as melhores ofertas, tudo para o seu churrasco com o melhor preço da cidade, qualidade e bom atendimento. Casa de Carnes Dois Irmãos. Além da melhor assistência técnica especializada, a Senhora Smart também trabalha com venda de celulares novos e usados. Se você procura qualidade, na Senhora Smart você encontra acessórios do básico até a linha premium com garantia e preço justo. Senhora Smart é preço da capital no litoral. Na rua Capitão Luiz Soares, em frente ao hospital. Fone WhatsApp 2132-6445. Senhora Smart, onde você é tratado com respeito, sim, sim. Senhor, tá conectado no Face? Acesse a fanpage da Morada. facebook.com/Rádio Morada Litoral. Biblioteca Comunitária de Barra do Una é um espaço cultural que reúne livros para as crianças, jovens e adultos. A leitura te conecta com um mundo de conhecimento. E a Biblioteca Comunitária de Barra do Una não é só para leitura. Tem oficinas e cursos em datas especiais e espaço de apoio escolar. Biblioteca Comunitária de Barra do Una. Venha conhecer na quadra da Prefeitura, na Barra do Una, na Costa Sul. Biblioteca Comunitária de Barra do Una. Funcionando de acordo com todos os protocolos de segurança da Organização Mundial da Saúde. Bora dar um talento no seu celular. Rei das Capas. A loja de capas e acessórios que mais cresce no litoral. Capas de todos os modelos, películas, caixas de som originais, JBL, carregadores, fones de ouvido, Bluetooth e muito mais. E agora tem Rei das Capas no Serra Mar Shopping. Proteja seu celular com a película de hidrogênio. Shell, Rei das Capas. 4 lojas no litoral, no Calçadão em Caraguá, em Ubatuba, no centro de São Sebastião e no Serra Mar Shopping. Rei das Capas. O seu celular de cara nova. Morada, pega mais longe. Todo mundo vê, o Mercadão do Sol, por isso é o melhor pra você. A rede de óticas que mais cresce no Brasil. Agora no centro de Caraguá. Precisando trocar seus óculos? Aguarde a grande inauguração no dia 22 de julho. Isso aí, dia 22 de julho. Na compra de seus óculos de grau, armação a R$1. Só R$1. Rua Altino Arantes, 165. A 50 metros da Praça Cândido Mota, no centro. Mercadão dos óculos. Sucesso de vendas e a promoção continua na Destaque Nissan. São dezenas de ofertas. Toda a linha Nissan com a primeira parcela para 2022. Novo Nissan Kicks 2022 com as três primeiras revisões grátis. Mais supervalorização do seu usado na troca. Nissan Frontier com até 100% da tabela Fipe do seu usado na troca. Mais IPVA e documentação grátis. Destaque Nissan Caraguá, Avenida Ministro Gilson Funaro, 425. Fone 30-4209-18. Consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Meio de dois, as baladas da Hora do Rango, oferecimento Restaurante Tropicália, uma alimentação saudável para o corpo, a mente e a alma. E ela nasceu no dia 20 de julho de 45 em Los Angeles. Cantora, compositora americana, fez muito sucesso nos anos 80 e ela canta agora com Barbara Streisand, hoje nível de King Carnes. Bom almoço, tamo junto. Vem pra festa. Morada, morada. A minha rádio preferida. Morada FM. Sexta às 11 da manhã, o ganhador do kit churrasco Morada, 1 e 6. Morada. Vem pra festa.